Bom dia, amigos da Rádio Difusora de Mirassol. Iniciamos neste momento mais um programa Fonte Viva, programa com conteúdo espírita, baseado na doutrina codificada por Allan Kardec, sob a responsabilidade da Associação de Divulgação da Doutrina Espírita, sediada em São José do Rio Preto, e contando com a proteção do nosso Divino Mestre Jesus. Conforme o nosso Mestre nos ensinou, iniciamos nossas atividades nesta manhã, proferindo a nossa prece de agradecimento. Diante de Ti, Senhor, mais uma vez estamos aqui para Te agradecer pela